Namastê, eu falo de Itapaua, tá nas instruções, Romel. Torre Salvador, no 648 da Gol, passo externo, baixar travado, boa tarde. Boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, Gol 648. Ciente, no 648. Torre Salvador, boa tarde, Dan 3154, ciente da Sierra. Boa tarde, 3154, assino identificação. Desce e mantém 050, direto ITAP, vigilância. 050, direto ITAP, 3154. Alfa Tango Tango, subvetor ação radar, mantenha a presente proa. Limitado pelo LOC, Alfa Tango Tango. Operação, mantenha a presente proa, limitado pelo localizador, o Alfa Tango Tango. Mantendo 4 mil. Afirmo, mantenha 4 mil, Tango. Chame para o ingresso no 7, ajuste 1020. 48, pouso autorizado, pista no 0, 130 com 1 a 12. Ele pousa no 648. 6213, ao 52, 1208. 208, 6213. Mais Juliette Romeu, logo após a passagem do Gol, na retaguarda do mesmo, prossegue mais pela direita no 7. Autorizado na retaguarda do Gol, circuito da 197 pela direita, mais Juliette Romeu. Obrigado. Alfa Tango Tango, esquerda para o 130 para o Loki, chamei estabilizado. Queira 130 para o localizador, reportará, sendo salvo. Tem 4 mil ainda? Desce, mantém 2 mil, Tango Tango, altimetro 10, 20. 2020, Tango Tango. 5487, redução 1809. Se mantém 040. Afirmo, desce, mantém 4000 com 1020, redução para 1809. Seguir 5487. Aquilo que é da Xerra. Autorizado, reporte aliado pronto. O Tango foi autorizado 2000, confirme. Positivo, já vibrando. É que demora um pouquinho. Ok. Xanem 6326, completo LF, torre 1 no 8, decimal 62. 86, 6326, boa. Oxané 6326, boa tarde. Boa tarde, 6326, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 6326. 25 de proa para o off, sendo Tango. 5487, para o localizador, curve à direita, voe proa 130, alfa, o 35487. 4487, mantendo 40 aí. 4487 na proa 130 para o LOC, desce inicialmente até 3000 com 1020. É o número 3 na aproximação. Passo 8, prossegue o táxi, via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporta no 648. Alfa Tango Tango, confirme a sua velocidade indicada. 155. E pode manter a presente proa até interceptar o localizador? Positivo. Ok, gente. Frequência livre, seu solo ao 55, boa tarde. Xanã 6326, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 10 máximo. Livre pouso na 10, Oxa 6326. Quebec, você observe o tráfego na curta final no zero. Após passagem do mesmo, tem decolagem autorizada. Vento de 140 graus com 1 a 12. Captado, custo localizador, Alfa Tango Tango. Gente, Tango Tango, 1 milha do externo, completa a aproximação, torre 118, meia dúzia, Alfa Tango Tango. Meia dúzia, obrigado, amigo, boa tarde. Torre, boa tarde, do papapapá, Alfa Tango Tango. 787, interceptando o localizador, mantendo 3000. Ok, reporte full ILS, 35487. Firme. 20, 5487. Afirmo, 1020, reporta full ILS, 5487. 287, gente. Afirmo, e reduz para a velocidade de aproximação. Tango, Tango, confirma intenção, prosseguir pouso no zero. Positivo, 1-0. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Alfa Tango Tango. Cadê o Tango Tango? De imediato autorizado. Esse 5487 já estabilizado, reduzindo e avistando. Sim, completa a aproximação final ILS e chama a torre em 1 no 8 decimal 612. 35487. 487, ciente, grato, boa tarde. Boa tarde. 3154, reautorizado para 2000 pés, 1020, vou agora direto posição Duna. 2000 pés direto Duna, 3154, obrigado. Só Tango Tango, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 1 a 12 nós. Autorizado na 1-0, Tango Tango. Salvador, Trip 5487, boa tarde. Boa tarde, Trip, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 5487. Quebec Serra, decolou 59, 1208, bom voo. 208, obrigado, Serra. Meia 213, livra nível 140 e chama centro Recife, em 133 decimal, 25, boa tarde, boa viagem. 325 Recife, 6213, obrigado. Controle Salvador, passando o quilo Quebec Serra. Vamos um de cada vez, primeiro quilo Quebec Serra, que chamou primeiro. Voa direto Morro de São Paulo, 1.000 pés, quilo Quebec Serra. Autoriza ascensão para 1.500, 2.500, está em seu. Eventualmente e esporadicamente, o controle autoriza. Ascensão para 2.500 pés na Pro de Morro, grato, Serra. Zulu, Juliette Serra, boa tarde. Juliette para o 011, Serra Elétrica, Zulu, Juliette Serra, sendo código 0217. Mantenha as condições visuais nos corredores. Reporte através de Veracruz. Zulu, Juliette Serra. Controle, somente para não haver dúvida, está autorizado o quilo Quebec Serra 2500 na proa de Morro, confirma? É, ratificando a informação anterior, excepcionalmente está autorizado o quilo Quebec Serra. Ciente, Serra. Alfa Tango Tango para sair até o passe 3. Alfa quilo passe 3. É 0 com 1 a 12. 5487, ciente. Romeu Fox Lima, magnética 157, então é a radial, seria aproximadamente a radial 327 de Salvador. Então mantenha-se em condições visuais, mantenha-se para a sua visual com o solo e com a água e reporta para ingresso na CTR, se já não cruzou o limite da mesma. senhor está agora exatamente no limite da nossa CTR. O controle ainda não avista a sua aeronave. O código é 5196, Romeu Fox Lima. Voa direto rotatório. Gente Lima. Sol 03, direito 121 Desponado. 219. Alô, Salvador Tripes, de 487, livrando sua escuta. Tripes 5487, prossegue Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 5487. Salvador, azul 4065 para o táxi, 116 POB, 4 horas e 45 autonomia, terminamos com o fim. Então, copie o POB, por favor, repita. POB 116. 116, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto Fera, ponto Chama Torre, na frequência 1186, ajustado no 020, bom voo. Ok, agora ajustado no 020, via Índia e Alfa, ponto Fera Torre, 186, bom trabalho. 12, bom serviço. Torre Salvador, muito boa tarde. É o 3154 estabilizado, passando externo, baixou e travou. TAM 3154, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, com 0 nós. Centro de pouso autorizado na 10, TAM 3154. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, passo a autorizada da 0, visão. Azul, mantém ponto de espera. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox Lima, já a rotatória. Então chama a torre, 118.62, Romeu Fox Lima. 18.62, comandante. Azul 4462. Azul 4462 é o controle, aciona a identificação, desce, mantém 3 mil pés com 1009 direto ITAP. Direto ITAP, 1009, desceu para 13 mil pés, 4462 azul. Reporte ao final de duas milhas, capteiro do 7, vento 150 graus, 109, ajuste 1019. 1009, pode ser. Siga, certo. Autorizado a rotatória grande. Autorizado a rotatória do José Serra. Azul 4065, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter pista 10, azul 4065. Tá 3154 no solo aos 10, livrando no 21 no decimal 9. 19, obrigado. Tá número 2. 154 livrou. 649, filé aos 240, copia. Autorizado, Léo 240, via Golf 677, após segue conforme a rota do plano. Decola a pista 10, com curva direita, saída da Euleda e Léo. O controle opera 1208, aciona 5403, coteja. Autorizado, 240, e Léo, decola da 10, com curva direita, saída da Euleda e Léo. Golf 677, aeronia do 1208, com quase 0603. 5403 no transponder, correto, quando pronto também posicionamento no 02. São 3154 na Alfa, vai prosseguir Juliette até o 08. Juliette do 08, obrigado, 3154. Reporte no solo controlado, vento no 50 graus, 109. Reporte no solo controlado, Romeu Fox. Tango, está autorizado o acionamento, prossegue o táxi até a saída do Pátio 3, aguardando para ingresso no principal. Azul 4065, decola aos 12, controle 119, corrige. Controle 120, decimal 8. Controle 208, boa tarde, Azul 4065. Boa. Boa tarde, Azul 4065. 4065, contato radar direto Leda, vigilante. Contato radar direto Leda, Azul 4065. Estado controlado, Azul 13, livrando frequência. Tango autorizado, ingresso, passe principal, prossegue via Lima, Mike, Samaná, Quebec, para o cruzamento. Positivo, Serra. Completa visual Torre 118-62. 18-6, muito grato. Boa tarde, Osolo Grato. Boa tarde. Obrigado também, bom posto. 462. Desce, mantém 2000, autorizado final ILS, pista 1-0. Repórter estabilizado. 2000 ILS, pista 0, Azul 4462. Ok, da presente, autorizado prosseguir para a final da mesma, reporte ao final de 2 milhas, vento no 50 graus, no 0 mais, ajuste no 09, Zulu, Juliette Serra. Dentro do ajuste, reportará 3 milhas afastado, Zulu, Juliette Serra. Quem? Comitante Serra, sou o único para aproximação? Ah, infelizmente não é não, tem umas 3 aeronaves à sua frente. Gente, Fox Charlie Charlie, plano modificado aos 1,6. Desce para 1,510 em condições visuais, altímetro 0,19. Autorizado visual direto pistão 7, Fox Charlie Charlie. Será encerrado, frequência livre, certo? Mantenha a posição, aguarde para o cruzamento. 1.4.0.65, Libra 120 em subida, chama Centro Recife em 133.25. Para o 4.065, confirme? Confirmo, Libra 130 chama Recife em 1.25.1. Recife 251, Azul 4.065. Azul 4.462, completa a aproximação ILS, torre 118.62, Azul. 18.64, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Azul 4.462, final ILS, X-ray, pista 1.0. Azul 4.462, sem autorizado pouso, pista 1.0, vento no 60 graus, 1.0, mas ajuste 1.0.19. 1.0.19, livre pouso, pista 1.0, 4.462. Estamos com o Fox Charlie Charlie, chama agora a torre em 118.62, boa tarde. Termo. Torre Salvador, Fox Charlie. Identificação, décimo mantém 2.000, chegada ponta, altímetro 1.019, 1.807. Ponte 2.000, com 1.019. Número 2, livre, Samitaka.